Assim a raça humana por causa de riqueza e grana criou posições e paradigmas e proposições que não são nada dignas. Bandos destruindo tribos indígenas, se por direito branco sofrendo preconceito, se por herança, por vingança vindo dos antes sofridos negros. Podre o preconceito, se quiser revejam seus antigos e ultrapassados conceitos. Podres sejam, podres somos, que simplesmente por vingança revidamos. Podres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Podres sejam, podres somos, que simplesmente por vingança revidamos. Podres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Conceito de brincadeira, preconceito de lavadeira, a vida inteira passa chorando as traças, cantando suas desgraças. Vaidosa ambição dentro do camburão, divina graça exaltando o ladrão, podridão. Assunto não encerrado antes do tempo do cangaço, infelizmente avançado. Tudo que já deveria ter sido encerrado, caminha sem parar atrás a passos largos, a um compasso do seu fracasso. Pobres sejam, podres somos, que simplesmente por vingança revidamos. Pobres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Pobres sejam, podres somos, que simplesmente por vingança revidamos. Pobres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Bicho faminto, dividido em uma única raça, faz das outras tudo a sua própria caça. As mentiras que ele cria abraça, perdidos em seu labirinto de grande diversidade. Atrocidade dos homens corajosos, ricos poderosos, os que choram, pobres maliciosos. Tido por vossa santidade, o conflito cria atrito, o mesmo que criou a amizade. E assim toda uma idade continua buscando o ser humano perfeito. Pobres sejam, podres somos, revidamos. Pobres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Pobres sejam, podres somos, que simplesmente por vingança revidamos. Pobres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Avanço, vou além, enquanto se lamenta já passei mais de 100. Assim prossigo, não sou entidade para oferecer um abrigo. Posso ser seu amigo, nunca vou te atropelar. Quem está doente vai para o seu leito, a minha preocupação não é o preconceito. Antes de me criticar, conheço os meus conceitos. Vivo estilo de vida hip hop positivo. Sai pra lá, negativismo. Pobres sejam, podres somos, que simplesmente por vingança revidamos. Pobres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Pobres sejam, podres somos, que simplesmente por vingança revidamos. Pobres sejam, podres somos, que por inveja uns aos outros nos matamos. Ser humano é paz, ser humano é paz, ser humano é paz, ser humano é paz, ser humano é paz, ser humano é paz, ser humano é paz.